segunda e sexta, o que dá também terça e sábado, 23, 1 da manhã, 97.8 MHz, rádio difusão, emissão online, www.radarlisboa.fm. Viriato 25. Hi. Iniciais de Viriato 25, mais uma dupla hora, neste caso a noite que une terça a quarta-feira. Iniciais e boas-vindas de hoje, entregues a Sons and Daughters, Guild Complex. Também estes Rodeo Massacre, The Ocean. Never wanted. I am the friend you never trusted. I am the dream that you rejected. I am the guts you never had. I am the love you never wanted. I am the friend you never trusted. I am the dream that you rejected. tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Iniciais da dupla de hoje, entregues a Sons and Daughters e Rodeo Massacre. 23h30, o horário habitual para Ana Cristina Ferrão nos trazer mais um tira-linhas. Summertime and living is easy. It's summertime and cotton is high. No, Papa's rich and your mama good looking. So hush, my little baby, don't you cry. Well, one of these mornings you're going to rise up singing. And you'll spread your wings and take to the sky. But until that morning, there ain't nothing can harm you. Mama, Papa, standing by. Mais para somar as soltas de Feriado 25 nesta noite, terça para quarta, Don Cavalli, excertos de Cryland, foi Summertime. Foi Summertime e agora estávamos à espera que este aparecesse. Gloom Uprising é o tema abertura do álbum Cryland de 2008. Moon is arising, sun is sinking down low. Pouring down Time, Gloom Uprising e finalmente o próprio título tema do álbum para recuperarmos os sons nesta noite estival para Don Cavalli, Cryland. Empty room with you. Ondas Soltas de Viriato 25, há tirolinhas daqui a mais uns minutinhos. Andy Moe, Fat and the Best Ofs, o álbum curiosamente intitulado How to Get to Heaven from Scotland.

Soltas em Viriato 25, para trás ficou mais um Tirolinhas de Ana Cristina Ferrão, connosco Century of Self, dos And Will Know Us by the Trail of Dead. Bells of Creation há pouco, e este Luna Park. Thank you. chasing nobody down. I ain't leaving my hometown. Yeah. Viriato 25 noite dentro na Radar, a nova toca do Lobo, escassos 12 menos minutos para a meia-noite. É a colher de blues, Nina Simone connosco. Till that morning. dear daddy and mammy standing by. With your daddy and mammy standing by. Your mama's gonna be alright now. Cause everything's gonna be fine now. No water. Certos do duplo álbum My Baby Just Cares For Me, alimentando as colheres de blues desta semana. It's gonna taste stay intact anywhere I go. Got my soul, oh Lord. Sometimes don't know where I am, don't know where I am. Country I'm in, what the people like. Radar, meia-noite. A Radar está também disponível na sua televisão. Basta ter a Zone Box da Zone TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Radar. Se ainda não tem a Zone Box, ligue já 16990 da Zone TV Cabo. Festival Delta Tejo, 3, 4 e 5 de julho. Dos países produtores de café, Brasil, Angola, Jamaica, Cuba, Nigéria, Argentina, chegam os ritmos e músicas que vão invadir o Alto da Ajuda. Palco Delta e Palco Jogos Santa Casa, com concertos de Orixás, Skank, Dio Linda. Barro Fundo Tango Club, Ok Estrada, Buju Banton. Vanessa da Mata, Macacos dos Chinês, NBC e muitos outros. Festival Delta Tejo, a verdade da música. Alto da Ajuda, 3, 4 e 5 de julho. Mais informações em deltatejo.com. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar, o futuro agora. É a nova Toca do Lobo em plena radar. Frequência 97.8 MHz para a Grande Lisboa. Emissão online radarlisboa.fm. 23, uma, segunda, à sexta, terça, à sábado também. E se for preciso, olá. Boa noite. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, ces mots sans faire de bruit. Et la mer effacée sur le sable, les pas des amants désunis. C'est une chanson qui nous ressemblait. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer effacée sur le sable, les pas des amants déchaînés. É a hora complementar de Viriato 25 em plena radar, convosco até à uma da manhã, noite de terça para quarta-feira. Chama-se Préliminaire, o novo Iggy Pop. Ouvimos Les Fleurs Mortes. I wanna go to the beach. E este I want to go to the beach. I don't care if it's decadent. I don't know where my spirit went, but that's all right. I wanna go to the deep, 'cause there's nowhere I want to be, and nobody I want to see. But that's 25 de noite dentro na Radar. Isto na realidade. Dizíamos noite dentro da Radar com uma edição mais de Boomerang, cerca das 0h30. Gostávamos muito de continuar, é o que vamos tentar fazer, continuar com o Iggy Pop que inaugurou a hora. Primeiro com Le Feuille Morte fomos interrompidos pelo material quando rodava este I Want to Go to the Beach. Entretanto foi Rogia Traoré e Zan. Hip Hop do novo álbum Preliminar. I wanna go to the beach. I don't care if it's decadent. I don't know where my spirit went, but that's all right. I wanna go to the deep, 'cause there's nowhere I want to be. I want to see, but that's all right. Particles of pain in my brain, I guess they're here to stay. They've worked their way inside, and I can't hide. Waiting. O que queríamos que fossem iniciais da fase complementar de Viriado 25, 3 para preliminar o novo hip-hop, juntamente com Rogia, Traoré e Zan. Desde sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a Radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na Radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na Radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. Discos voadores também com retoma esta noite na vida radiofónica da Radar a partir da 1 e até às 3 com Nuno Galopim. Ela é uma das figuras mais carismáticas a sair do punk britânico e com a sua banda, os Banshees, passou por diferentes estilos musicais que marcaram as 3 últimas décadas, como o punk, rock gótico e pop. Falamos de Sioux & Sioux, que esta semana passa pela Radar, com escuta integral de Kaleidoscope, álbum emblemático da sua carreira com os Banshees, editado em 1980. Thank you. mais um aperitivo para o álbum de família desta semana. A passagem larga, a primeira, acontece exatamente hoje, porque já é quarta-feira e às 14 horas com o Tiago Castro na antena da Radar. É Kaleidoscope, Suzy and the Banshees. Radar. Mais um pouquinho até chegarmos ao Boomerang da Noite. The Walkman. All the windows are glowing, branches bending low, sky. Para You and Me dos Walkman, On the Water e o mais que habitual In the New Year. Noite dentro do radar, viriado 25. Oh, I'm still living at the old address. I'm waiting on the weather that I Acima do horário de Boomerang, ainda uma hipótese de recuperar uma das nossas mais recentes inscrições nos New Cuts Mexican Institute of Sound. Oigan todo lo que les tengo que decir, estoy armado y peligroso, soy puro rock and roll. Si pones la mesa que no sea para dos, porque somos como 14 con un hambre feroz. Del saco, póntelo pa' velar, porque te va a dar un resfriado y me vas a contagiar. Agarra el clarinete y yo toco el trombón, y hacemos una banda que no suene a Pink Floyd. No soy amable ni buena persona, ni ayudo a las viejitas a subir al camión. Espero que no esperes muy poco de mí, porque lo poco que yo tengo no lo voy a compartir. Estoy cansado de los tres hijos de papi que se creen raperos, ofrecemos indies y punks. Agárrate el panero, yo tengo el cencerro, y hacemos una banda que no suene a The Strokes. Mírame en la noche todos los noticieros, porque le pusieron precio a mi cabeza en formol. Toma ese jarrón y rómpelo en tu cabeza, así compruebas que tu cerebro no es jamón. Agarra el clarinete y yo toco el trombón, y hacemos una banda que no suene a Pink Floyd. Mm-hmm. enferma de peligroso su puro rock and roll. Si pones la mesa que nos separa dos, porque somos como 14 con un hombre feroz. Si te quedas el saco, póntelo pa' bailar, porque te va a dar un resfriado y me vas a contagiar. Agárrate el pandero y yo toco el cencerro, y hacemos una banda que nos suene a The Strokes. No, chama-se Alocatel, foi a inscrição nos New Cuts esta a semana passada, final da semana passada, por aqui em Viriato 25, na noite da Radar, Mexican Institute of Sound. 97.8 espíritos. Contamos completar hoje, ao fim de três sessões, a dedicatória a Back to Mind, os More Chiba. You a Chevrolet, just to do something for you, babe, just to do something for you. Gonna build you a house and home with my bare hands, build you a house and home. Gonna build you a house and home, baby, do something for you, got to, baby, do something for you. Gonna buy you a Chevrolet, just to do something for you, just to do something for you. Buy you a house and home, baby, gonna build you a house and home with my bare hands. I'll build your home, just to do something for you, baby, just to do something for you. Buy your watch and chain, mama, buy your watch and chain. Just do something for you, oh baby, just do something for you. Babe, buy you a watch and chain. Buy you a watch and chain. Just do something for you, oh baby, just do something for you. Oh mama. You've tried the very best to handle the strain. Terceira noite de dedicatória em Boomerang, Back to Mind, a personal collection for After Hours Grooving. Hoje concluímos a dedicatória com Taj Mahal Chevrolet, o projeto Plus, ainda Missing Links, os Mutantes e finalmente Lamb Chop. Life's Little Tragedy, Marzi Gibuco. Debut from the crew that was missing in action for a few. Now we back. Big black verbal attack, the great one and never fake one, and that's a fact. Is there a problem? Cause if so, I got the remedy. Remember me from men to get flown like J. Affinity? Well, the same rule applies. Ain't nothing changed but the day and time, nigga. Open your eyes. Wide enough to see the whole wizard. Get your vision blurred with these verbs in the fifth. Fiends for the show, it ain't a damn thing to cure me. Pure me, 100%. Hotness, ain't no shot sense. Fucking with this, we got this. Lockness, cause y'all ain't got no hold on this. Spit like I spit, go show for show on it. Put some more on it, watch me master this. Cause Al Tariqa make a smash to this. Yeah, y'all niggas wanna vibe with this. What it is? Y'all shorties wanna slide with this. What it is? I don't know, it's just something about the flow. When a nigga about to blow, you know what it is. Y'all niggas wanna vibe with this. What it is? Y'all shorties wanna slide with this. What it is? I don't know, it's just something about the flow. When a nigga about to blow, you know what it is. Come on, black and chills. Still come at cats that talk slim shizzles. Move raps like niggas move frills. I feel so silly with the lyrical skills. And you get stole on, nigga, and you ain't fucking with the real. Y'all niggas catch the chills up your spinal and shit. When you hear these MIA niggas on final and shit. Finally, time to split, 8 now and I'm gone. But I'll be back at 24, ready to wild if it's on. Yo, I don't know. Something about the flow, 3 niggas about to blow. Do the math and see what you come up with, yo. I can't call it. Shit is off the brick chain. Nigga go back like Dookie Thick Chain since the age of 15. Been blessing niggas. On a professional level, Papa L with the devil. Without a pause like the rebel, display several techniques to blowing upon the shit up. Leave a nigga stuck. Y'all niggas wanna ride with this. What it is? Y'all shorties wanna ride with this. What it is? I don't know. It's just something about the flow. When a nigga about to blow, you know. What it is? Y'all niggas wanna ride with this. What it is? Y'all shorties wanna slide with this. What it is? Come on. I don't know, it's just something about the flow. When a nigga about the flow, you know what it is. Yo, son, skipping out of free. You see, it's a 4:30 and we show dirty. If raps was cracked, there's no worthy opponents to ya, guards to ya. These sparks fly through you, get your life shown to ya. Who knew ya? Slick nigga, busting your shit, you get it, nigga? Sick nigga, pimping them chicks to trick niggas. You figure this, be the hottest of the season. The main reason you can hit the block when it's freezing. Yo, that's my word, what the fuck is going on in here? Yo, light that herb up and let me drop the bomb in here, cause it's on this year. The trunk got me feeling like, fuck all y'all, this nigga Sean's in here. Then I spin on y'all, holler like that nigga Ja Rule, shit on y'all. Exhibit A, first lesson, save your questions until quarters adjourn, or you can feel the niggas wanna vibe with this, what it is. The shorties wanna slide with this, what it is. I don't know, it's just something about the flow when a nigga about to blow, you know what it is. The niggas wanna vibe with this, what it is. The shorties wanna slide with this, what it is. Yo, I don't know, it's just something about the flow when a nigga about to blow, you know what it is. tire and a tumble. I walk through the garden. I don't speak well, I mumble. Life's little tragedy. If you touch me, I crumble. This song's from the wishing you well. Not a boob or a bungle. Just another butt to sniff. Half our lives are lies. For only you to decipher. Our reasons are quite tame. One by one we die. And our secrets die within us. There's no one left to blame. Cheeks and an earring. I scurry to find the camera. He's not angry, he's seething. My pictures always turn out wrong. He's not crying, he's teething. The pains of growing are going fine. There's some spit on the ceiling. Pretty soon it's going to drop. In the bed you lay, praying for sleep and it never comes. It never works that way. All the rest is done. All you really can do is just sit up and start a brand new day. Completamos pela terceira noite, ao fim de três noites, a dedicatória Back to Mind, Mort Sheba, a personal collection for After Hours Grooving. Ainda há na ponta da língua para encerrar esta edição, terça para quarta-feira, pontinho da antena radar, até à uma da manhã. Viriado 25. Bed you lay, praying for sleep and it never comes. It never works that way. All the rest is done. All you can do is just sit up and start a brand. Na ponta da língua, a dedicatória continua a ser a mesma. Patti Smith e a sua colaboração com Kevin Shields para The Coral Sea. Litany. Litany. litany. Crux. Cross. Radar.